Ouvi os gritos, ouvi vocês cantando. E essa aqui também pega. Essa aí, rapaziada, ama. Eu também. Sonhei contigo, oh, agora eu sei. Era você e eu não enxerguei. Como no velho ditado eu falei, só deu valor quando eu te perdi. Vacilei, vem me perdoar, estou perdido. Meu coração quer se vingar de tudo que passou. Ele quer maltratar, me fazer sofredor. Não deixa eu pensar em mais nada, não se. Dá uma boa, dá uma chance pra amor, pois eu não tô legal. Se a saudade aumentar, vai ser golpe fatal. Mande um sinal, eu preciso dizer. Mande um sinal. Dá uma chance pro amor, pois eu nem tô legal. Se a saudade aumentar, vai ser golpe fatal. Mande um sinal. Ele se arruma pra sair, liga pros amigos, quer se divertir. Usa o perfume que estava guardado há tempo. Toma as rédeas da situação pra manter a falsa pose de durão. Já saiu na intenção de amanhecer bebendo. Original. Ela ao contrário vai ficar em casa. Bebe pra melhor amiga ir pra lá. Beber um rio, eu digo, tomar um café, conversar, te ver. Quer dormir mais cedo mesmo estando triste, pretendendo acordar cedo e caminhar. Mas quando o amor tá em jogo, tudo pode mudar. Vamos cantar. Ele resolveu mudar a rota e sem medo foi pra casa dela implorar o seu perdão. Com um buquê de flores se encontrou pelo caminho. Ele chorou de joelhos no chão, muito emocionada e surpresa ao mesmo tempo. Um gesto nobre, ela também se ajoelhou. Não sobrou espaço pra qualquer ressentimento. Foram pra dentro e fizeram amor. Foi mais uma história que o perdão salvou. Como as rédeas da situação, pra manter a falsa pose de durão. Já saiu na intenção de amanhecer bebendo cabaré, é. Ela ao contrário vai ficar em casa, ficar. Pede pra melhor amiga ir pra lá e ver um filme antigo, tomar um café, conversar. Quer dormir mais cedo mesmo estando triste, pretendendo acordar cedo e caminhar. Mas quando o amor tá em jogo, tudo pode mudar, oh, oh. Ele resolveu mudar a rota e sem medo de flores que encontrou pelo caminho. Ele chorou de joelhos no chão, muito emocionada e surpresa ao mesmo tempo. Já sou nobre, ela também se ajoelhou. Não sobrou espaço pra qualquer ressentimento. Foram pra dentro e fizeram amor. Foi mais uma história que o perdão salvou. Ele resolveu mudar a rota e sem medo emocionada e surpresa ao mesmo tempo. Já sou nobre, ela também se ajoelhou. Não sobrou espaço pra qualquer ressentimento. Foram pra dentro e fizeram amor. Foi mais uma história que o perdão salvou. Foi mais uma história que o perdão salvou. Bichote! Muito bom!